Então, logo após o episódio da Torre de Babel, que depois Deus conserta isso lá em Atos 2, né? Gênesis capítulo 11, ele é realizado, ele é consertado em Atos 2, quando todo mundo começa a se entender de novo, todo mundo começa a falar em línguas diferentes e se ouvem na mesma língua. Coisa linda como é a Bíblia, né? Lá no começo, Deus confunde todo mundo na Torre de Babel. Eles perdem o idioma. Eles tinham a mesma linguagem e estavam tão obstinados de chegar no céu que eles iam conseguir. Aí Deus vem, confunde ele, troca as línguas, aí tem as bandeiras, idiomas e tudo mais. Agora você tem que fazer um monte de curso para poder falar o idioma, a não ser que você receba o batismo com o Espírito Santo, com variedade de línguas, interpretação de línguas. Você vai ter que estudar algum idioma algum dia, se você está numa igreja internacional, uma igreja profética, uma igreja que vai te mandar para os quatro cantos do mundo. Você precisa pelo menos falar um idioma estrangeiro que tenha a ver com o país que você foi chamado para alcançar, ou com as canções que você vai cantar um dia. Então, o que acontece aqui é que depois dessa confusão, Deus escolhe um cara. Ele olha para Abraão, não pode nem falar cara, sem publicamente falar sobre Abraão cara, não, que tem gente que leva mal. Mas Deus escolhe uma pessoa da família de lá em Terá e fala: olha, você, Abraão, você vai ser separado e você vai ter uma nova história a partir do teu ventre. Uma mulher vai gerar para você, a Sara. E eles eram todos meio parentes de fato. Mas ele comete um erro, ele leva com ele seu parente Ló. E eles tinham uma unção para prosperar muito grande. Vamos lá no 12, que diz assim, olha. Eles passam de Terã. Tem um mapa aí que eu mandei para o vídeo. E tem um vídeo que nós já vamos passar a seguir. Ele faz uma caminhada, ele sai da terra dele e começa a atravessar o Egito. E como ele é recém-chamado, gente, o chamado de Abraão é assim, lá no 12. Ó, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e família, e seu pai, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Olha lá, ele levou a mochila do Ló. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Arã. E tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, e os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Arã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra aos seus descendentes. E Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, em Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negev. Negev é um deserto que é nivelado, o deserto de Negev. O Isaac sempre vai me corrigir, que eu vou ter sempre o acento de quem fala português, a minha língua é latina, não tem esse jeito de eu falar como os hebreus falam, mas o deserto de Negev está ali na altura do Mar Morto, no ponto mais baixo da terra. E alguns cientistas vão dizer que ali o Mar Morto ele foi atingido pela chuva ácida que acabou com Sodoma e Gomorra. Por isso que existem tantos minerais e tantas coisas, tantos depósitos no Mar Morto. Na verdade, o Mar Morto não é morto nada, ele é muito vivo. Vivo de outras coisas que não são seres, não são peixes, ele é vivo de metais. Então, quando você entra no Mar Morto, tem muito sal, muito metal, você sai boiando de lá, é uma delícia, né? Você não pode mergulhar de cabeça, mas é muito legal fazer aquele peeling completo. Você vai, entra no Mar Morto, sai todo curado. O que não é ouro, aquele presente que você ganhou, que disseram que era ouro, fica preto na hora que você entra. Você já descobre tudo que é bijuteria. Não entre no Mar Morto de Bijuteria, porque era uma região de mangues, gente. Então, essa região do Mar Morto ali, o Vale do Jordão mais para cima, Terra de Cadém, essa aqui é uma região muito marcada pela presença de Abraão e de Ló. Pode tirar o mapa, só para você ter ideia do que a gente está falando e da onde a gente está falando. Hoje, a região do Mar Morto tem muitos bolanes, que são aqueles buracos que são erosões, que alguns teólogos vão achar que maravilha essas erosões, porque afinal de contas o Mar Morto vai receber água doce novamente, e eu também tenho esse mesmo pensamento. Acredito que o Mar Morto vai viver quando Jesus voltar, que ele rachar lá o monte e as águas atravessarem as planícies, o Mar Morto voltará a ter peixes e plantas e árvores como era antes da guerra desses reis aqui.